código da cidade à noite, as paredes não falam, só gritam com ele. O som emana, quebra o horizonte e é forte o que dizem pra ele. Ele se esconde, no entanto, as sombras encontram um lá dentro dele. De novo escuro essa casa e sem sombra de dúvidas ele o entende. Voltando para a base.